Hoje eu sou sinal. story, falling on my head like a new emotion. I want to walk in the open wind. I want to talk like lovers do. I want to dive into your ocean. Is it rain with you? So baby, talk to me like lovers do. Love is too.

você conferiu Ryland Taggart and Giro, Signal, Alicia Keys, Love is Blind, Andre X and Troitsky, Here Comes the Rain, Muna, Sushana. Iniciamos o programa com Viking Airman, Here Today, Gone Tomorrow. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rádio 10:35. Rio Sul Rádio Serviço. Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia? Encontrei um nódulo em meu pescoço. Estou com câncer? Mito. O autoexame da tireoide é muito importante para detectar nódulos precocemente. No entanto, localizar um nódulo na tireoide não significa que você esteja com câncer. Procure seu médico, que irá solicitar exames para verificar a importância do nódulo encontrado. A maioria dos caroços encontrados na tireoide é benigna. Mitos e verdades sobre o câncer. Um programa do Hospital de Amor. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo pra Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, aham, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98148-1193 ou pelo nosso e-mail contato@riosulradio.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. Hear a part of my story. I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passenger. They just want the free show. Yeah, I'm constantly trying to fight something that my eyes can't see. I just had to come back one last time. Ma'am, I know you don't know me from Adam, but these handprints on the front steps are mine. Up those stairs in that little back bedroom is where I did my homework and I learned to play guitar. Now I bet you didn't know, under that live oak, my favorite dog is buried in the yard. Nothing but a memory from the house that built me. Mama cut out pictures of houses for years, from Better Homes and Garden magazine. Plans were drawn on concrete board, nail by nail and board by board. Daddy gave life to Mama's dream. A mistake.